noite, está começando mais um podcast Paces the Essence, pelo blog Paces the Essence e pela Rádio Gralha de Curitiba, 106,1 MHz. Hoje o programa também será dedicado à política, essa que é responsável por discussões acaloradas em bares imundos e até em restaurantes de comida oriental com preços salgados. As eleições presidenciais acabaram, Dilma foi reeleita com pouco mais da metade dos votos. Se fala em divisão, se fala em boicotes bancários, se fala sobre nordestinos submissos, enfim, se fala muita merda por aí. Mas para começarmos politizando o espectro radiofônico, tocarei uma canção de 71 da banda brasileira Bango, chamada Marta, Zeca, o Prefeito, o Padre, o Doutor e eu. Sinta a onda aí. Groucho Marx disse certa vez: a política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em todos os lados, diagnosticá-los incorretamente e aplicar as piores soluções. Para cantarem um pouco sobre isso, seguem dois representantes do Mangue Beat recifense. Bandidismo por uma questão de classe, de Chico Science e Danção Zumbi, seguido de Soy Louco por Sol, do Mundo Livre S.A. Se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Medo da perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Galegando o toque, não tinha medo da perna cabeluda, viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correga, bebo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião, e o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem de ele embalar. Mata gente inocente. Quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. fazia sexo com seu alicate. Galegando pra quê? Não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda. E do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correvo, bebo, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando o bando de macaco perseguia Lampião. O que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro uma história diferente, e a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido, pra poder comer um pedaço de pão todo punido. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. Banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe, banditismo por uma questão de classe. Um calor intenso e estranho invade aos poucos o meu peito. É uma paixão incontrolável, eu não posso resistir. Comprar, comprar, gastar, torrar, eu não vivo sem consumir. Sou o gatilho mais rápido do oeste, com uma American Express na mão. Já tenho 3 rifles em casa e não vejo a hora de sacar mais uma vez a carteira. Aquela belezura prateada e automática logo logo reforçará a minha coleção. Sou louco por carros novos, um modelo para cada ocasião. Vibro imaginando a quantidade de ozônio devastado cada vez que acelero meu novo 4x4. Se alguns desses abraçadores de lagoas estão mesmo dispostos a perder seu sono com isso, vão em frente. Quanto a mim, estou ocupado demais tentando decidir como investir e gastar bem meu dinheiro. Liberdade, liberdade, regulação é o mesmo que censura. Dane-se o planeta, dane-se as futuras gerações. E é por isso, sol, que eu sou apaixonado. Sou fanático e posso até morrer por ti, América. Eu tive um sonho, diante da minha nova TV de 500 canais, me deparei com um estranho episódio dos Simpsons. A floresta amazônica havia se transformado num imenso deserto americano. Conheci a doce e ingênua Solange, trabalhando por lá num dos milhares de postos da Texaco. Ela atendia a todos que paravam com o mesmo sorriso largo, dizendo: bem-vindo ao deserto do real. Convidei-a para um café e ela terminou me contando que tinha acabado de chegar da América. Triste, desolada, confessou que tinha sido deportada. Para minha surpresa, Solange topou viajar comigo de ultraleve. A 100ª parada foi numa praia deserta próxima a Tijuana, no México. Olha o sol tingindo a madrugada. Quando ela menos esperava, estávamos sobrevoando à noite de balão o trecho do muro, daquele imenso muro que adentra o Pacífico. Solange, no entanto, não se alegrou. É difícil viver na clandestinidade, ela lembrou. Então eu lhe contei que seus problemas tinham acabado, pois eu conhecia uma maneira muito simples de conseguir o tal brincar. É só a gente se alistar para o glorioso exército americano. Em pouco tempo, nos tornaríamos fuzileiros e viveríamos juntos, felizes e totalmente realizados, torturando aqueles vermes muçulmanos na base de Guantánamo, em Cuba. Calor intenso e estranho invade aos poucos o meu peito. Acordei suado, triste, por ainda estar aqui. Mas de toda forma, saiba, América, eu sou louco por ti. América, eu sou louco por ti. América, yo soy loco por ti. E nessa última canção, Fred 04 cita a base de Guantánamo, o local dividido entre dois inimigos ideológicos, Cuba e Estados Unidos, separados por 145 quilômetros de mar e quase meio século de desconfianças. De um lado está a cidade de Guantánamo, onde vivem 200 mil pessoas numa mistura de cultura soviética e colonial, carros americanos da década de 50 e slogans revolucionários. Do outro, atrás de uma cadeia de montanhas, está a base americana de Guantánamo, casa de 10 mil soldados da Marinha Americana, onde fica o único McDonald's de Cuba, e a mais controversa detenção do mundo, onde estão presos 248 suspeitos de terrorismo. Para cantar também sobre isso, ouça agora Caetano Veloso e a sua pertinente Base de Guantánamo. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. A base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo, Guantánamo, a base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo, Guantánamo, a base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo, Guantánamo, a base de Guantánamo, a base da Bahia de Guantánamo, a base de Guantánamo.

Que arte seria essa? Ultimamente acredito que ela se enquadraria melhor no movimento surrealista de Dalí, Buñuel e companhia. Para ilustrar melhor esse conceito de arte, tocarei mais duas canções brasileiras sobre o tema. A primeira é do sambista Moreira da Silva, apresentada pelo meu amigo Valquir. A canção se chama Vou Caçar o Seu Mandato, ironiza os pormenores das eleições. Em seguida, fique com O Sangue do Brasil, de Russo Passapusso, parte integrante do disco Paraíso da Miragem, lançado ainda neste ano de 2014. Há muito eu vinha desconfiado, que estava sendo enganado, mas queria ver pra crer. Agora que tomei conhecimento do seu mau procedimento, já sei o que vou fazer. Eu lhe depositava confiança, finalmente a vizinhança resolveu me alertar. Tomei conhecimento do fato, vou caçar o seu mandato, não tem mais colher de chá. Eu lhe avisei com antecedência, já perdi a paciência, com você não vivo mais. Deixa de precote, vai embora, vai. Vai pedir asilo na embaixada do seu pai. Vai, vai, vai. Eu lhe depositava confiança, finalmente a vizinhança resolveu me alertar. Tomei conhecimento do fato, vou caçar o seu mandato, não tem mais colher de chá. Eu lhe avisei com antecedência, já perdi a paciência, com você não vivo mais. Deixa de fricote, vai embora, vai. Vai pedir asilo na embaixada do seu pai. Opa, bonito, agora! Vai pelo chão. novo, tão novo. Botou escuta, filho da puta. Do outro lado, um deputado descarado, nem se esconde. Se acha santo, feito monge. E o meu dinheiro já tá longe. E o meu sangue aqui no morro. Por isso eu faço samba novo. A cada dia, um samba novo. A cada passo, samba novo. Pelo sangue ainda morro. Seguiremos o programa falando de um dos maiores ícones pop do mundo político, o guerrilheiro político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano Ernesto Guevara de la Serna, o vulgo Che. Guevara foi um dos ideólogos e comandantes que lideraram a Revolução Cubana, que levou a um novo regime político em Cuba. Ele participou desde então até 1965 da reorganização do Estado cubano, desempenhando vários altos cargos da sua administração e de seu governo, principalmente na área econômica, como presidente do Banco Nacional e como ministro da Indústria, e também na área diplomática, encarregado de várias missões internacionais. Convencido da necessidade de estender a luta armada revolucionária a todo o Terceiro Mundo, Che Guevara impulsionou a instalação de grupos guerrilheiros em vários países da América Latina. Entre 65 e 67, lutou no Congo e na Bolívia, onde foi capturado e assassinado de maneira clandestina e sumária pelo exército boliviano, em colaboração com a CIA, claro, em 9 de outubro de 1967. Para cantar sobre Che e sobre esse culto pop que o cerca, escute agora Mac Che Guevara ou Che Donalds, do músico argentino Kevin Johansen. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, it goes beep beep beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep beep beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran dejarme vender. Parece más que varas, oche Donalds, parece más que varas, oh, oh, oche Donalds. Hermano de Fidel, ni pariente de Pinochet, él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Evita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara, no paran de vender. No. Lo mataron como un perro en Bolivia. Lo mataron como un perro en Bolivia. Veces al que matan así, o es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas, oche Donalds, parece más que varas, oh, oh, oche Donalds, parece más que varas. Fela Ransom Kuti foi um multi-instrumentista nigeriano, pioneiro do estilo Afrobeat. Além da música, Fela foi um ativista político, chegando a fundar sua própria república, chamada de Calacuta. Em 1974, a polícia chegou com mandado de busca e um cigarro de cannabis, qual tinha a intenção de ocultar em posse de Fela. Ele se deu conta disso e engoliu o cigarro. Em resposta, a polícia o levou em custódia e esperou para examinar suas fezes. Fela conseguiu a ajuda de seus companheiros presos e entregou à polícia as fezes de outra pessoa. Fela foi assim liberado. Ele então relatou o incidente de seu lançamento, Expensive Shit. E aqui ele cantará sobre seu país, conclamando todos para serem livres. Viva Nigéria, Fela Kuti! This is brother Fela Ransom Kuti. One time, I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer, fighting amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. I hope you did, my friend. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Da África, vamos para os Estados Unidos, para os guetos negros onde brotam seres capazes de criticar duramente o governo e a polícia estadunidense. Fique primeiro com Tupac, demandando mudanças com a sua Changes, seguido de KRS-One e mais um hino anti-polícia intitulado Sound of the Police. Makes this one better place. Let's erase the wasted.

change my views and try my best. Eu sempre achei mais fácil convencer uma grande massa do que uma só pessoa. Essa frase foi proferida por nada mais nada menos que Benito Mussolini. Infelizmente, ela parece fazer sentido até hoje. A música que você escutará a seguir se chama Politik. Faz parte do disco A Rush of Blood to the Head, dos queridinhos da mídia conhecidos por Coldplay. Considero a música que tocarei uma das melhores coisas feitas por essa banda, antes deles se transformarem em uma banda de holofotes feitas para grandes estádios. Thank you. E essa que você acabou de escutar se chama Politician. Foi gravada pela banda Cream no ano de 68. Não Ligue para o Governo é o que sugere o título da próxima canção, composta pelo maluco que redescobriu Tom Zé e sua banda, os Talking Heads. Don't Worry About the Government, Talking Heads. E na sequência fique com o Government Center, da excelente banda The Modern Lovers. Take all our equipment, do rock and roll. That's right. Who's that feeling we have inside? We're gonna transcript. The secretaries will have to stand up and not be able to sit. Oh, it's gonna be fun. Oh, we won't get scared if we get kicked out. Oh, that feeling inside. We're gonna transmit it to life, baby. Jean-Paul Sartre disse: se os comunistas têm razão, então eu sou o louco mais solitário em vida. Se eles estão errados, então não há esperança para o mundo. O comunismo é o ópio dos intelectuais, disse Clara Luce. Fui comunista até me dar conta de que o Partido Soviético não era comunista, disse Marguerite Duras. Enfim, mesmo que as esquerdas e as direitas não estejam bem definidas, e que hoje o que mais vale é quem está em cima e quem está embaixo, próxima canção fala de uma filha comunista e será com ela, em tom fúnebre, que terminarei este programa, desejando a todos que se politizem e se organizem. Venham conhecer esse grande coletivo de mídia livre e de onde a Rádio Gralha, a grande apoiadora deste programa, está situada. Chegue aqui no DCE de Curitiba, no terceiro andar, e venha conhecer esse espaço que também pode ser seu. Mas antes, escute The Communist Daughter, da banda retrô Neutral Milk Hotel. E lembre-se sempre, peace is the essence. Até a próxima e que haja paz para todos. About her face, sweet communist, the communist daughter standing.